All Stars. Bota um rap boladão pra ver se ela gosta. Se fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas. Bota um rap boladão pra ver se ela gosta. Se fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas. Cortando um vestido, bela máfia. Bolsa da Armani, ela veio pra causar. E quer que as outras se danem. Encostou de Range Rover na porta do baile funk. Num bonde de quatro mini, já desceram um champanhe. No pique de ostentar, bem descontraído, ser a filha de bacana. Mulher de bandida, ela é toda misteriosa. Eu adoro isso, não sei qual o seu perfume, mas o cheiro é de perigo. iPhone na mão, frase no Twitter. De leve com as amigas, numa baladinha VIP. Buchicho pras recalcadas de plantão. Pra ficar perfeita, só falta curtir um rap boladão. Ela sempre sensualiza quando tá com as amigas. Só não pisa no salto dela pra não arrumar briga. Não, não se intimida, não. Parte pra cima, é o bonde das maravilhas, não. Bonde das patrícias. Ela é sempre quem comanda a festa. E DJ, toca aquela então, que faz a pista tremer. Pique rap boladão, aumentando a pulsação, a adrenalina sobe. Essa mina é mó tentação. Como ela ninguém pode. Outras falam, falam, falam, e ela não tá nem aí. Não é qualquer fofoca à toa que vai te diminuir. Já fica sabendo que não vai ser. Mesmo que outras tentem como ela, nunca vão ser. Bota um rap boladão pra ver se ela gosta. Se fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas. Bota um rap boladão pra ver se ela gosta. Se fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas. Okay. Ela toda bela, parece até miragem. Seus sonhos de criança se tornaram tatuagem. Sete pecados escondidos no vestido. Viciada em tequila e filmes do Al Pacino. Ei, me deixa louca essa donzela sedutora. Seu pouco sentimento combina com pouca roupa. Ei, é Cinderela sem sapato de cristal. Prefere um Nike cano alto de presente de Natal. Gosta de rap, olha que coisa maluca. Tem mania de fazer amor escutando o Lil Tuca. Ei, contos de fada não faz parte da sua vida. E seu livro predileto é os 50 tons de cinza. Cara de anjo, mas só a cara. Onde chega, tudo para. Tá na pista, pra negócio. Nessa fita ela não tem sócio. Na selva de concreto ela quem comanda a fauna. Porta os peixes, as onças, os mickey e as arara. Ela é fina, muito elegante. Toma cristal e fuma blunt. Todas na plateia piram pro swag da menina. Chama atenção, ela quem domina. Até terra de ninguém, playboy não se envolve. Curte rap pesadão, os vida louca entra em choque. Bota um rap boladão pra ver se ela gosta. Se fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas. Bota um rap boladão pra ver se ela gosta. Se fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas. Okay.